Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Itatiaia. Doutora, por que é importante que a Assembleia aprove agora à tarde esse projeto que está tramitando lá na Comissão de Minas e Energia? Eu acho importante fazer um breve histórico, né, da tramitação desse projeto de lei, que teve início com a apresentação do projeto conhecido como Mar de Lama Nunca Mais. Esse projeto Mar de Lama Nunca Mais é um projeto de lei de iniciativa popular e ele foi capitaneado pelo Ministério Público, né, também por meio da Associação Mineira do Ministério Público. Esse projeto de lei, ele busca um marco regulatório para a segurança das barragens no Estado. Ele foi, na sua tramitação, ele foi apresentado em julho de 2016, com 56 mil assinaturas. Posteriormente, ele foi apensado a um outro projeto, que é o projeto de lei 3676, que é de iniciativa da Comissão Extraordinária sobre Barragens, que foi instituída após o desastre de Mariana, o desastre do rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco. No parecer da Comissão de Constituição e Justiça, restou exposto que o projeto de lei 3676, ele era muito similar ao projeto de iniciativa popular, que é o 3695, e assim, o projeto de iniciativa popular, ele estaria já absorvido no projeto de lei 3676, que é o de iniciativa da Comissão Extraordinária de Barragens. O Ministério Público de Minas Gerais fez uma análise dos dois projetos e, em junho de 2017, apresentou uma nota técnica, expondo que, não obstante o projeto 3676 da Comissão Extraordinária de Barragens fosse um projeto que também trazia benefícios, né, trazia maior segurança para barragens, nem todas as disposições previstas no projeto de iniciativa popular Mar de Lama Nunca Mais estavam contempladas no 3676, desculpe. Então, essa nota técnica expôs quais questões não estariam contempladas. Houve um primeiro substitutivo, que foi o substitutivo número 2, né, que ele foi cunhado na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, e ele foi finalizado em dezembro do ano passado. Todavia, as associações de proteção do meio ambiente, né, signatárias desse projeto de iniciativa popular, assim como o Ministério Público, entenderam que esse substitutivo número 2 ainda não contemplava todos os requisitos necessários, né, para garantia da segurança das barragens, tanto industriais como de mineração no estado de Minas Gerais. E, a partir daí, se iniciou um amplo processo participativo, né, para aprimoramento desse projeto 3676, que está em tramitação e que vai ser levado hoje a plenário em segundo turno, né, pela Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, foi realizada uma audiência pública na Assembleia em fevereiro deste ano. Nessa audiência participaram o Ministério Público, participaram representantes de associações de defesa do meio ambiente, né? Então, nós colocamos ali quais os pontos que ainda não estavam contemplados. O Ministério Público emitiu uma segunda nota técnica. Foram realizadas reuniões técnicas e todas essas questões que foram abordadas na segunda nota técnica do Ministério Público foram contempladas nesse segundo substitutivo, que é o substitutivo número 1 de iniciativa da Comissão de Minas e Energia, que vai ser votado nesta tarde. Então, é um projeto que contou com a participação, né, da sociedade, contou com a participação do Ministério Público, com também a análise da área técnica do Ministério Público, e é um projeto que é muito mais do que um projeto de fiscalização de barragens, como era a emenda do 3676. É um projeto que traz um novo marco regulatório de barragens para o Estado de Minas Gerais e pode ser pioneiro aí na regulação desse tema para o Brasil, né? Doutora, a senhora está convencida de que, se esse projeto for aprovado, se as coisas mudarem, nós vamos ter um outro olhar, um outro jeito de fazer a contenção dos rejeitos do minério em nosso estado? Eu estou plenamente convencida disso. Por quê? Eu vou trazer aqui algumas das inovações que estão previstas nesse substitutivo número 1. Primeiramente, o licenciamento ambiental de barragens, né, industriais ou de mineração, ele precisará ser trifásico. O que é isso? vão ser necessárias três fases de licenciamento. Primeiro, a licença prévia, licença de instalação e só depois a licença de operação. O projeto traz requisitos que devem estar necessariamente atendidos antes de se passar para a fase seguinte. Então, já na fase de licença prévia, né, deve ser colocado ali qual que é a previsão de cota final da barragem, né? Qual que será o líquido que vai estar ali disposto em seu interior. Por quê? Porque vários eventos envolvendo desastres com barragens de rejeitos, eles tiveram sua origem no fato de mudanças posteriores na geometria da barragem. Então, você fazer alteamento sem uma análise técnica prevista. Esse projeto vai impedir isso. Tem um caso concreto nesse momento em Itabira, salvo engano, é a maior barragem da história do mundo, e cuja aprovação do alteamento está acontecendo agora, mas o alteamento já aconteceu. Para evitar casos como esse, com esse novo marco regulatório, né, os procedimentos de licenciamento ambiental, eles vão ter que ter necessariamente um estudo de impacto ambiental, o EIA, e o seu relatório de impacto ambiental, que é a modalidade de estudo de avaliação de impacto ambiental mais completa existente hoje no ordenamento jurídico brasileiro. Então, no EIA-RIMA deve ser verificado ali as melhores alternativas tecnológicas disponíveis. Então, a pessoa, ao apresentar, o empreendedor, ao apresentar o projeto para licenciamento, ele deve comprovar por que que a barragem é a alternativa indicada para aquele caso. Ele deve esgotar outras alternativas com menor risco ou com menor potencial de dano, tanto do ponto de vista tecnológico, né? Hoje nós temos alternativas tecnológicas para disposição de rejeitos mais modernas, como, por exemplo, o empilhamento drenado, né? A seco. O risco está muito associado à questão da água, do volume de água da barragem. Então, as tecnologias a seco, elas têm menor risco. Então, o projeto garante isso, que elas devem ser priorizadas, essas tecnologias inovadoras. E também do ponto de vista locacional. Aquele local é o mais apropriado para a barragem? Então, o projeto, por exemplo, ele impede que sejam construídas barragens se há ocupação humana na chamada zona de alto salvamento. O que que é isso? É aquela área, né, a jusante da barragem, depois da barragem, abaixo dela, na qual, no caso de um desastre, não seria possível uma atuação a tempo das autoridades para salvar as pessoas. Então, o projeto ele valoriza a vida humana, né, em detrimento aí só da questão econômica. É natural que grandes grupos, no caso as mineradoras, têm os seus interesses defendidos dentro da Assembleia. E um deputado, que a gente imagina seja ligado às mineradoras, pediu vista na semana passada, o que é normal dentro do processo parlamentar. Mas, pelo que eu recebi de zap-zap, de e-mails nesse fim de semana, daqueles que defendem o meio ambiente, daqueles que não querem mar de lama mais em Minas, pelo engajamento da senhora, que representa o Ministério Público, a senhora acredita que esse desejo popular de se evitar uma nova tragédia da Samarco, ele vai ser respeitado, esse projeto vai ser aprovado na Assembleia, apesar do lobby? Essa é a expectativa, né, do Ministério Público de Minas Gerais. Como eu disse, é um projeto que é bom para todos, para a sociedade e também para o setor, né, de exploração minerária. Por quê? Porque o próprio setor, ele já nas suas palestras, nos seus eventos, coloca o entendimento de que é necessário mudar, né, que é necessário ter sustentabilidade. Quando ocorre um desastre, esse evento não traz prejuízo apenas para aquela mineradora responsável pela barragem, mas traz prejuízo para o setor como um todo. Então, foi um projeto que foi discutido, né, pelas áreas técnicas dos órgãos envolvidos, já foi apresentado ao setor também, né? Então, tem contribuições ali de todos os envolvidos. Ele traz requisitos que devem ser observados sob pena de termos no futuro novos desastres. Outra previsão desse projeto é a chamada caução ambiental. O empreendedor ele já deve se preparar desde o início do licenciamento, né, do seu empreendimento, da sua barragem, para eventual desastre e também para o descomissionamento da barragem. O que é o descomissionamento? É para paralisação, né? Quando a barragem não for mais utilizada, ela deve ser descomissionada. Então, o empreendedor ele deve, desde do primeiro momento, já colocar um valor econômico ali para essas hipóteses, né? De desastre, para depois de desativação da barragem. Isso não ocorre hoje. Então, hoje, nós temos um grande desastre que ocorreu em 2015, relacionado à barragem de Fundão da mineradora Samarco. Nesse caso, a Samarco tem como controladoras as maiores mineradoras do mundo, que é a Vale e a BHP. E se fosse um caso de uma mineradora que não tivesse essa condição econômica, né, de poder fazer frente à recuperação ambiental e à reparação socioeconômica, como ficaria a sociedade? Como ficariam as pessoas atingidas? É isso que o projeto visa evitar, né, que a sociedade seja colocada nessa situação.